Redução 080, iniciando redução para 2409, web 5729. Desce para 80, 249, 729. Força aérea 5953, reautorizado nível de voo 150. Gente, 150. Voo no 396, livre da restrição em TAP, desce para 3000, ajuste 1015, tem condições de voar duna? Afirmativa, descendo para 3000, nós 015, roda duna, voo no 396. Estabilizado, azul 4462. 4462 da Azul, vai completar a final e chamar a torre no 862, bom pouso. Obrigado, boa tarde. Questionnaire 6314, o presidente está autorizado a proa de duna, descendo agora para 4000 pés e o estado 1015. Azul 4462, com sua aproximação, aguarde autorização para pouso. Azul escuta, 4462. Autorizado, senhor, voa a posição duna, desce para 4000 pés, ajustado 1015. Duna 4000, 1015, 6314. Solo, tá 3155 na 8, pushback acionamento. São 3155 no 08, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, tá 3155. Aquilo Zulu, informação em curso agora November, confirmando, prossegue corredor forte até 2.0 milhas. 8.62, é. 8.6, daqui a pouco tá em 3.2.7. É daqui a pouco, bom pouso. Inicialmente no 1.000 pés até a liberação do controle para ascensão. O controle opera em 1.2.0, decimal 8, a torre em 1.1.8, decimal meia dúzia e aciona 0.2.5.4 no transponder. Isso aí, Ana, 3.6. Chanel 6.3.1.4, desce para 3.000, ajustado 1.015. 3.015, 3.4. Força aérea 5953 e autorizado nível de voo 050. 5050. 5729 e autorizado nível de voo 060. 060, 5729. Pátio 52 a bordo, acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 1.18 decimal meia dúzia, o ajuste 1.0 no 5, bom voo. Chame a torre, ok? 1.18 decimal meia dúzia, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu. Era 5973 para o localizador, curve agora à direita para o 050. Direita 050. Sobre a base, por ali, opção. Lima, que ilusor, autorizado para que a gente está dando uma certa participação. Estou retornando. Olhem para 01, faça 360 pela esquerda. Direita. Pela direita. Devido a um Airbus 320 na final do 10. Pessoal, com o Airbus 320, se autorizado, alonga a perna do vento, sinta em caixa como número 2. 01, negativo, faça 360 pela direita. 360 pela direita, então, olhinho, pois, 01. Azul 4462, no salvo as 37, chame solo 121, decimal 9. Vou chamar 219, obrigado. Muito presente, vou chamar Recife no 251, alternando no 33, decimal 25. 125. 1251-3625, bom dia, 649. Bom dia, bom voo. Taxi TV Alfa, reportando-se a Taxi Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para o ingresso. 155 é o solo. Está iniciando, até 3155. Ciente. O 4462 pode prosseguir, Juliette, portão 03. Via Juliette, portão 03, 4462. Zona 4, desce para 2015, livre final LSQ, reporte estabilizado. 2015, mais 3, zona 4, reportará. A série 5973, desce para 3.000 pés, ajustado 1015. É quanto? 3.000? Estimativo, 3.000 pés, ajuste 1015. Para o localizador, só completa a direita agora, proa 070. Quanto? 3.070. Com 1396, estabilizado. Afirmo. Ana 396, completa final, chama a torre, Ana 86 dúzia. 86. Janer 63, Ana 4, iniciando a redução para 200 nós indicada. Dúzia, Ana 63, Ana 4. Salvador, mas boa tarde, Ana 396. Está a uma milha do estado mais controlado. Ana 396, continua a destinação, a pista livre. Agora a pista livre, 396. Olimpo 01, não faço 360 no setor devido a sequência de 209 na chão do 10. Ciente. Na 3217, no solo aos 39, semi-solo 121, décimo 9. 309. 3217. 3217, boa tarde. Táxi lento via Alfa e mantém a posição antes da táxi 2 Juliette. Vamos aguardar um airbus da companhia, iniciar o táxi portão 08, sim? O senhor vai prosseguir portão 10. Alfa, antes da Juliette, tem 3207. Trip 5627 para o táxi, 44 a bordo, 3h30, alternamos Salvador. Trip 5627, táxi via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Do ponto de espera a torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 5, bom voo. Via Pátio Indy Alfa, chamando a torre 1862, obrigado, boa tarde. Solo tem 3155, táxi com 113, 113 pessoas após 4 horas e 30 de autonomia, está atendendo o Galeão. 3155, Tarsia via Pátio Indy Alfa, seguindo o ATR da Trip, prossegue como número 2, um ponto de espera, chama a torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, um bom voo. Obrigado, com 1015 até o ponto de espera, seguindo o ATR da Trip, via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera, 3155. Passando a 6314, continua a aproximação, número 2 para pouso. Você pode fazer um 360 aqui pela esquerda para mais espaçamento e perda de altitude? Negativo, eu estou com tráfego aí no setor norte, um P3 da Força Aérea. Se o senhor quiser, a gente vai meter em frente então, ok? Ok, nós estamos conseguindo então aqui, vamos ver se dá. Ok, caso não dê, o senhor vai reportar na DNC na aproximação perdida, ok? Ótimo. Mudança de gate. Após a passagem do Airbus da companhia, ingressa Juliette, posição 01. Direto na 01, após o Airbus, está 3217. Salvador, muito boa tarde, o trip 5627, pronto, ponto de espera no 0. 5627, mantém ponto de espera no 0. Mantém ponto de espera, 5627. Dona 396, no solo 42, livre direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, livre direita, gol 1396, graças. Metendo 6314, em frente para 2000. Sané 6314, subo para 2000 pés, aguarda a chance de comunicações. estimativa na sua escolha. Juliette, posição 08, parte principal. Alfa Juliette, posição 08, parte principal. Grato, gol, 1396. 1015, livre final, era CX, reporte estabilizado. 2015, reporte era estabilizado, 5729. Você era 5973, estabilizado. 5953, estabilizado, localizador. Completa final, chama a torre, 186. 6. 03, direito Olímpio. Lima, aquele Bravo, ainda mantém a cabeceira 17. Lima, aquele Zulu. O Xané, 6314. Chama o controle agora 120 desse 8 para sequenciamento. Para o 8. 2, 5953. 5953, chama externo, baixar travado, pista 10. Chama. O trip 5627 e condições de decolagem imediato, autorizado. Sente, tráfego aí, MT ainda está mantendo. Ok, a linha mantém agora de para decolagem, trip 5627. A linha mantém 5627. Então, tem um tráfego agora, posição de. Sua posição agora de 7 horas, o UPS está fazendo espera aqui no setor. Norte do aeródromo, somente para informação, não é letra da Força Aérea. Tá ciente, 6314, tem ele aqui no Ticaxi. Objeto 5729, redução indicada de 1809. 805729. Andei para a vertical do setor norte da do aeródromo, talvez vai pegar no Ticaxi acima no meu pé, ok? Tá ciente, ainda não peguei no Ticaxi não, acredito que estamos visual com ele aqui atrás da nuvem. Visual ligeiramente à sua direita, na posição de uma hora. Tá visual agora, camarada. Positivo, reingresso na do vento, mantenho no mil, aguarde para base. Temos um Tucano, Super Tucano na curta de 4 milhas e um 737 objeto ingressando aí, próximo a 1 minuto de duna. Ciente. Lima, Quilos Lu, só mais um instante para ingresso para a decolagem. Lima, Quilos Lu. Cabeceiro no 7. 5953, baixo e travou? Afirmativo. VIP checado, pista no 0, pouso autorizado, 120 com 10. O posto era 5953. 5953, pouso autorizado. 5627, decolado aos 45, 1208. 208, obrigado, boa tarde. 3, 1, 4. Salvador, boa tarde, o trip 5627, cruza o nome sem perfil da PUCA. O 5627, sob contato radar, sobre a 170, sai da PUCA, Jamaracaju. PUCA, Jamaracaju, 170, 5627. Ingresse, mantenha... Não, vamos iniciar o 9360. O Oxané, à sua direita, vai entrar no sequenciamento. O controle vai descer, ele, provavelmente, a cauda do 737. 9360 à direita e aguarde para girar a base. Oriente 01. Mais um 360, tá visual com o Oxané, que é a nossa direita. Torre, boa tarde, objeto 5729. 5729, continua aproximação, reporte 3 milhas checado, pista 10, número 2 para pouso, só que precede o Tucano, Super Tucano Força na curta final. Gente, prosseguindo, reporte da 3 milhas, 729. Faixa do Graé, para acionamento, táxi de decolagem agora com a torre, 118, decimal 6, 12, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Subindo para o 1500, agora limpo, já portaremos quando atingir. Pega acionamento no 10, no chané 6321. O 53 controlado. Bruxelas 47, à esquerda via táxi hotel, pátio militar, frequência livre estacionada, 5953. Lima, Quilos Zulu. Seu, Olimpo, já tem 500. 20 de novembro, parte do Grêmio, vai acionar a chama táxi. 9, correção 5729, objeto, checo trem, pistão 0, pouso autorizado, 140 com 10. Baixar ferrado, pouso autorizado, pista 10, web 5729. Olimpos, 1500 Olimpos, ingresse do vento, aguarde para girar. Essa do vento, aguarda para girar, base Olimpos, 01. 60, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, onde intercepta upper do 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5527 no transponder. Autorizado para Galeão, nível 360, decola pistola 0, curva direita, da EL, Leda Bridge, receptador esquerdo. 010, conforme o plano, 208, controle 5527, ao transponder, Oxané 6216. Correto, confirmo, portão? Estamos 05. 05, apenas confirmando após Leda, voa Bridge, ok? Para interceptar o peso do 10. No 05, chama pronto para o inspecionamento, Oxané 6213. Da EL, Leda Bridge, o peso do 10, chama para o inspecionamento, Oxané 6213. Com a aeronave na curta, após, em condições de alinhar, decolar de imediato. Gente, só um instante para decolar. Tem um tráfego que já está esperando bastante tempo, ele vai cruzar o aeródromo aqui em subida conflitante, ok? Certo. Lima, aquilo usou 37 o objeto na curta? Feira, quando ponto, 140 com 10, está livre. Lima, aquilo usou. Olimpo 01, o controle já girou a Avianca para o LS, novo 360 à direita, repórter interceptando. Novo 360, repassarela já interceptando do vento. Olimpo 01, uma informação de tráfego, o tráfego está alinhado na pista 17, vai manter o litoral norte, o corredor forte a 1.000 pés, então ainda mantém a 1.500, reingressando na do vento, aguarde para girar. Ok, vamos manter 1.500, reingressaremos no 200, aguardando para girar a base Olimpo 01. Oxané 6321 para o táxi, POB 103, alterna Goiânia, está com 3:50. Oxané 6321, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 05, um bom voo. Obrigado, vai chamar a Torre em 186, Pátio Índia 6321, uma boa tarde. Salve Salvador, boa tarde, 5729, lembrou. Oxané 5729, boa tarde, táxi via Alfa e repórter antes do táxi Juliette para ingresso. Web 5729 Alfa, repórter antes da Juliette. Direto quando autorizado? Afirmo, está 3255. Aliás, mantém prepare-se, quando autorizado? Só quando, está 3255. Lima, aquilo Zulu, ingresso litoral, assim que bloquear a praia de buraquinho, chame o controle no 208, Lima, aquilo Zulu. Agora aqui é um 208, Lima, aquilo Zulu. Está cruzando novamente, a 1 a 0. Estimativo, na praia de buraquinho, transferência com controle pela volta, Zulu. Certo. É. Está 3155 para informação de tráfego, tráfego ficando forte, bimotor, cruzou aeródromo, está mantendo o litoral norte de Salvador, mantendo 1.000 pés. Sua curva à direita está restrita a iniciar após 2.000 pés ou a terceira milha. 140 com 10, livre para decolagem, 3155. Livre para avisar o contrato, está 3155. Olimpo 01, descida para 1.000, mantendo o vento, aguarde para girar, reporte visual com o Airbus da Avianca, está 1 milha do marcador externo, Olimpo 01. F para B, mantendo do vento, repassará visual com a Avianca e aguardo pronto para girar. Oxané 6314 é a torre de controle? Estimativo, passar travado na final da 10, 6314. Estimativo, informação de tráfego à sua esquerda, C3 da Força Aérea Brasileira, mantendo do vento, vai girar base atrás do seu tráfego, seguindo como número 2. Continue, pista 10, checado, altímetro 1015, 140 com 10, aguarde, pista livre. Eu escuto, eu tenho tráfego ali à vista. Tá visual com a Avianca, Olimpo 01. Como número 2, base a critério, repórter estabilizado e checado, Olimpo 01. Gira como número 2, Olimpo 01. Puxa, Oceania 6314, pistão 0, checado trem 150 com 10, livre pouso. Oceania 6314. Passado travado, livre pouso, 6314 na 10. Mas o senhor vai manter o número 10 e vai aguardar o controle autorizar a sua subida. Vai ter, vai aguardar, né? Juliette, Web 5729. Web 5729, Juliette, posição 02. Juliette, posição 02, 5729. Zona 55, copia o controle. Torre, pode chamar o controle? Tá 3055? Estimativo, já tinha sido destruído, mas de qualquer forma, 1208, boa viagem. Boa. Passando na final, baixar esse trabalho do Olimpo 01, 6.9 litros, já para. Centro Olimpo 01, questão de aproximação, guarda de autorização para pouso. Para toque remetida. Está dando pista livre para toque remetida, Olimpo 01. Está pronto, 6321. Está na 6321, não mantém o ponto de estrada dando 0. Tendo posição, 6321. Eco em 19, motorizado a linha EMT cabeceira 17, reporte pronto. Aquilo Zulu agora está a 10 milhas afastado de Salvador, confirma a altitude que está subida. 7.500 pés. Decimal 9. Obrigado, boa tarde, grande direita, minha 13, 1 no 4. 75, não corre, não corre. Controle, ou melhor, solo, boa tarde, acionei minha 13, 1 no 4, livrou. A 3, 4. 1 no 4, 0, grau 089. Livre para quem remeter a paralimpa 01, não tem mais chave travada. O 3, remota 7, é isso? Afirmativo. A 3 é aqui à esquerda agora, né? Afirmativo. Próxima à esquerda via aquilo. Ok, a 3 aqui via aquilo então. De novembro, mantém posição. Ativo, Mike Eco Delta, autorizado Manati, Uno Mil Pés, decolagem da 17, curva à direita via corredor Axé. O controle em 120.8, a torre em 118.6, dúzia e aciona o padrão 0125. Copiado 2 a bordo, parte 4, acionamento táxi do colágio, agora com a torre 118.6, dúzia, o ajuste no 0, no 5, um bom voo. 7. Recomenda 27 da trip, prossiga. Solicita a flor de Aracaju. O cruzando diretamente com Recife, chamando agora 12685, alternando 12545, trip 5627. 5627, ciente, grato, uma boa tarde. Boa. Na 6321, autorizada a decolagem, pistão 0,0,150 graus, 0,62. Autorizada a decolagem da cabeceira 906321. Controle o voo com 0,075. Voo 0,075, boa tarde, você na identificação dessa 0,50 na chegada à Mari. Chegada à Mari, boa tarde, aos 50, voo com 0,075. Salvador, Gol 755, formação 90. Na 755 da Gol, boa tarde, eu sei na identificação. Desce ao 060 na chegada, Bolf. Identificou 060 na Bolf, Gol 6321, Oxenel 6321, boa tarde, sob contato radar, sobre a 320, perfil Arbor Elefa. 320, Arbor Elefa, 6321. O Força Aérea 2733 está na escuta do controle? Um minutinho, vou contactar em Freire, ok? A posição que te passaram seria remota 07 do PAT 3, mas só um minutinho, por gentileza, ok? Ok. Só confirma o, a intenção, seria é, manter o pátio 3, porém em outra posição? Não, a intenção era ir lá para 5, lá na onde tem um avião da Oceané que parece que vai sair agora. Só um minutinho. Agora sim, também se eu demorar muito ele já entra aqui na cidade, já estamos aqui e pronto. Autorizado o toque remetido, pistão no 0,140 grau, 089. Livre, toque remetido, para 0,01. O 6314 vai entrar aqui mesmo na 7, está sem previsão lá. Sim, a gente entra aqui na 7, mas já estamos entrando. O Oceanair 6314 foi autorizado pelo Infraero, o senhor vai prosseguir para o 7 ou vai aguardar para o 5? Não, vamos para o 7 logo de uma vez, aqui já estamos aqui, vamos para o 7. Gente. 3, agora sobre contato radar, a 46 milhas, sudoeste de Salvador, autorizada pela DICOND, mantendo o nível de voo 090. Afirmativo, da 7-6-5 Vera Cruz. Gente, autorizado Salvador, Salvador, toca remetida em Vera Cruz. O número 10 é altitude, decola da 1-7 com curva direita, via corredor axé. O controle em 120.8, a torre em 118.6 dúzia e aciona o padrão 0171. Grato. Capitão Salvador, Chanel 6213, posição 5 para o pushback acionamento. Delivery, reporta táxi, Chanel 6213, hoje.